só alegria. Eterno em todo e osmar. Na Avenida 7, da paz eu sou diete. Na barra um farol a brilhar. Carnaval na Bahia, oitava maravilha. Nunca irei te deixar. Meu amor, delícia! Pintou verão, calor no coração. A festa vai começar. Salvador se agita numa só alegria. Na Avenida 7, da paz eu sou diete. Na barra um farol a brilhar. Na Bahia, oitava maravilha. Nunca irei te deixar, meu amor. Curtindo o quê? Curtindo a minha baianidade na rua.